sempre volta. Será que eu perdi a razão? Sem nem me perguntar, eu sei que posso nunca mais voltar. E de repente, no meio do nada, vou um soco na minha cara. Ah,